Bem-vindo a todos a mais um OrionCast, esse episódio de número 18, especial como todos, e o assunto de hoje será jogos de plataforma, apresentando a tripulação, que hoje é tripulação mesmo, de três, temos Hyde, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. E aí, galera? Vamos falar de plataforma. Tem espaço preferido. Na sala hoje. Meu gênero preferido também. Meu gênero preferido também. Ei, beleza. Ah, que maravilha. Só tem fanpage de plataforma aqui. Só famoso. E por isso que a gente esvaziou a sala. Só tem três. Pra gente ter espaço pra pular e pegar item. É, o resto foi expulso. Não ia falar, né, galera? O resto foi expulso. Ninguém quis virar tartaruguinha pra gente pular em cima. Isso tá. Beleza. Bom, e fazendo agora um salve para a galera e comunicado também de um evento que a gente vai cobrir. A gente vai cobrir o Anime Friends, ou SP Game Show, que a gente já falou no outro podcast, que acontece lá no Mart Center da Vila Guilherme, do dia 9 ao dia 11 e do dia 15 ao dia 18. A gente vai estar cobrindo o evento no sábado, dia 11, e domingo, dia 17 também. Então fiquem de olho aí no site da Orion Games e no nosso Twitter, como a gente já falou. É, inclusive o Cetista, ele vai estar lá participando do simpósio no dia... Dia 11 e dia 17, né? Sábado dia... Domingo dia 11 dia e sábado 11. Dia 17. Isso, então quem quiser ir lá ver o Cetista falando, sei lá o que, sobre videogame... Sobre a E3 ele vai falar, né? Vai ser bacana, acompanhe. E mandando um salve pra galera, começando aqui, Reaper... Não esquecemos, a gente esqueceu no outro, nesse a gente não esqueceu. Obrigado por comentar, Marcos Leno, General J, como sempre, seu robô, um nick que eu gosto bastante, o Abestruz, o Holden, o Matheus Lol, o Big Smoke, um salve pro Shadow Warrior, Roger Saga, outro que tá sempre aqui com a gente, é Abstar, Leonardo Henrique, Fábio Alves... Marcos VST. Alguém faz ideia do que pode ser o VST? Não. Não. Nem me peça pra fazer um apelido, que não eu faço nesse VST. É, não sei, eu achei que é um... Sabe o que veio? Eu vi o VST, eu lembrei daquele Varai Assault do Lost Planet. Aqueles robozinhos. Não sei, me veio na cabeça. É, vamos ver se ele responde isso aí, né? É o seu sobrenome. Mas, dele também. É, pode ser também. É o sobrenome de... Nossa, é grande o nome, hein? Um nome de quatro nomes. Ah, valeu pelo comentário, Marcos VST. Rafael Coelho também, mandando um salve. Salve pro Afroz. Outro Rafael, agora o Rafael Sabi, né? E, curiosamente, dois Rafaéis com PH. Dois Rafaéis com PH. Pelo menos é o que tá escrito. E sucesso, não esquecemos. Não esquecemos de sucesso. Sucesso falou, pô, vocês esqueceram. Não esquecemos. Tá aqui o seu salve. Um salve pro sucesso. E o último aqui, olha, esse é novo, seja bem-vindo. Eu pelo menos não tinha visto o comentário dele, mas eu achei bonitinho, Nick. Mimito. Um salve pro Mimito. Vocês acharam bonitinho, Nick? Legal, né? É bem Justin Bieber. Nossa, Mimi. Só comentando que o pessoal andou comentando aí, o Reaper, por exemplo, falou que a gente... A Nintendo só apresentou mais do mesmo e a gente falou muito da Nintendo. Outra pessoa que falou que a gente puxou muito o saco da Nintendo, acho que foi o Marcos BST. E, inclusive, ele falou que alguém aqui é muito incoerente porque falou o preço da Live e tem os três consoles. É você, Lula? É você que não, tá não. Assim. Eu comentei que vai ficar mais caro. Não sei, acredito que vai ficar mais caro no Brasil, mas não cheguei a reclamar ainda não. Pra gente reclamar, eu preciso saber primeiro o preço. Eu não entendi muito bem o comentário, ô Marcos, se explique. E o Reaper, a gente falou da Nintendo, dos remakes, mas a maioria também não apresentou nada novo, né? Não foi só a Nintendo que não apresentou nada novo. Acho que nem a Microsoft, nem a Sony não apresentaram nada novo também, assim, pouquíssimas coisas. Então ficou meio que ninguém mostrou novidade nessa E3, né? Ah, não sei, assim, o que é novo, por exemplo, eu gostei das novidades do que a Nintendo apresentou e não vi tantas outras na Sony, fora o 3D e o controle de movimento, que já não é mais novidade, mas também eu não vejo motivo pra crise, assim, eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi na E3, independente de ser a última inovação do universo ou não. É, então, é, sei lá, eu até postei um comentário. Falei, não sei, cara. Donkey Kong não é remake, né? É um inimigo novo. É, tudo é inimigo novo, jogabilidade é diferente, esse tipo de coisa. Pelo menos o que eu vi de modificações no Donkey Kong e até no Metroid, eu achei bem grandes, assim, em relação aos jogos anteriores. É, não sei, cara, o que eu tô falando. A galera tá jogando, tá se matando de jogar Modern Warfare 2, que não é muito diferente de Call of Duty 4. É, então eu não vejo sentido, assim. E se contar também, a da Microsoft, ela mostrou o Halo novo e o Beats of War 3 também. Se você for ver, não é um jogo novo. É uma continuação de um jogo que já existe. Uhum, não sei, se a gente for achar que o Donkey Kong, não sei, é minha opinião. Se a gente for achar que o Donkey Kong, o Metroid, o Zelda que a Nintendo mostrou é mais do mesmo, a gente tá jogando mais do mesmo há muitos anos. E não tava reclamando, não sei o porquê agora. Eu, por exemplo, estou jogando mais do mesmo há muitos anos e estou muito feliz com isso. É, então, estou muito feliz com isso também, estou muito feliz com o que eu vi na E3. É. Mas é isso, galera. Salve e vamos lá pro nosso assunto principal. Vamos começar o assunto de hoje. Vamos definir aqui. Jogo eletrônico de plataforma é o nome dado a um gênero de jogos de videogame em que o jogador corre e pula entre plataformas e obstáculos, enfrentando inimigos e coletando objetos bônus. Acho que a gente já fez muito isso. Já, eu acho até que a gente começou fazendo isso. É, eu também. Eu me lembro de começar fazendo isso. E, falando em começar... Na Pedra Lascada, os primeiros jogos da história, vamos colocar assim como a Pedra Lascada dos jogos de plataforma. Todo mundo acho que fez a chamada oral, então o pessoal sabe qual foi o primeiro jogo de plataforma. Frogs. Agora sim, eu não entendo muito bem por que Frogs entra num gênero de plataforma. Ele é um pouco diferente do que eu tô acostumado de plataforma. Me explica isso. Bom, porque Frogs, só pra quem não lembra, é aquele jogo do sapinho, né? Ele vai pulando nos troncos lá e pegando os bichinhos. Tem que atravessar pro outro lado do rio, ou acho que uma estrada, né? Tem algumas versões também. Não, é uma estrada, também. É uma estrada que vem. Mas acho que tem uma versão com rio também, né? Esse é Frogger. O Frogs, que a gente comenta aqui, que a gente achou na pesquisa, ele é de 1978. Ele é de uma empresa que tem um nome bonito, chama Gremlin Industries. Não existe mais. Nome bonito. E ele era uma máquina de arcade, e aí a gente tá confundindo com o Frogger do Atari, que ele era Frogger, que o sapo atravessava a rua pra chegar do outro lado. Esse Frogs é um jogo que você simplesmente faz com que o sapo pule pra pegar um item num pântano. Pula de um lado pro outro, sem nem passar de fase. Ele é considerado o primeiro jogo de plataforma justamente por isso, que é o primeiro em que o seu personagem pulava pra pegar itens. Então, o mecanismo... Tá explicado, então. Tá explicado. Exato. Você viu que eu e o Raid estamos bem afinados nessa... Oh? A gente fingiu que não sabíamos o que jogo era pro ouvinte, né, cara? Você viu? Pro ouvinte se sentir familiarizado. É, ou a gente pode falar também que só o Lula era velho, né, e lembra desses negócios. É, também funciona. Também. É que a gente tá fingindo que a gente não sabia que era diferente do Frog, né, entendeu? Estamos à frente. Pensamos à frente. Um direto do túnel do tempo da Orion Games. Gremlin Industries com Frogs. Ah. Mas é por isso que eles chamam o primeiro jogo de plataforma, porque foi o primeiro jogo que você controlava pulando o personagem. E através desse mecanismo de gameplay, todos os outros jogos se desenvolveram. E em 1981, um desenvolvedor bem meia boca, que eu acho que vocês conhecem. Um japonês? É um japonês, ele fez um jogo aí que era de plataforma, e tinha um macaco nesse jogo. É o King Kong? Não, é o Donkey Kong. Olha, passou perto. É quase lá. E esse ganho, esse jogamos no Dactar, hein? Eu joguei Donkey Kong no Dactar. Eu também. Eu lembro que... Você ia pulando o barril, aí quando você pegava o martelo, você conseguia quebrar os barris... Com um personagem também bem meia boca, você jogava assim, que não ia ser nada na história do videogame. Um tal de Jumping Man, alguma coisa assim, né? Um bigodudo com martelo. Mas o mais legal é que eu acho que o Donkey Kong entra na categoria de jogados no Dactar. Eu joguei no Dactar. E teve um outro jogo também, em 82, ainda aí na idade da pedra lascada da plataforma, chamado Pitfall. Esse também joguei no Dactar. Olha, vocês jogaram? Pitfall foi o primeiro jogo de videogame que eu joguei na vida. Sim, quando eu ganhei o meu Atari 5200, nem foi o Dacta, eu tinha, lógico, as clássicas fitas Pitfall, Enduro e River Ride. E, nossa, o Pitfall eu adorava, porque ele era o, assim, era o mais diferente que tinha de um jogo, assim, mais parecido com o que a gente tem hoje em dia, né? E ele, apesar de ter poucas cores e tal, eu achava ele muito bonito, por incrível que pareça. Eu achava ele um jogo muito bonito, um cenário muito legal. Épocas mais simples, né? Eram épocas mais simples, né? E, assim, e pelo fato também de, assim, ele é um jogo que não tem história, até onde eu sei, ele não tem uma história muito complexa. Mas, assim, eu e meus amigos, a gente inventava as histórias. Então isso que era legal, porque como ele não tinha uma história contada no jogo, a gente inventava sobre o que o jogo era. Eu acho que até já contei isso aqui no podcast, que eu chamava de jogo do circo naquela época, não sei porquê. Eu lembro que você contou. Eu achava que ele era uma balabarista que fugiu do circo e tal, eu achava que tinha fim, né? Era muito louco. Eu achava que era do Indiana Jones pra mim. Era o faz jogo mais do Indiana sentido. Jones. Faz mais sentido. Mas, nossa, eu não achava nada. Não achava nada, só jogava. Não, eu joguei ele bastante também, nunca cheguei no final. Tinha uma hora que vinha tanto fogo, jacaré e escorpião. Vocês lembram daquela manha de ficar parado bem, bem no cantinho do jacaré? Na ponta, sim, assim, em cima na do cabeça olho. Dele. E aí a boca abria, você não afundava dentro da boca dele? Ah, sim, mas só dava pra passar com essa manha, né, cara? Se você não, tinha uma hora que era tão rápido. Nossa, jacaré, eu não sabia. Você não sabia disso? Não. Olha, spoilamos. Olha só. Spoilamos um jogo. Eu me ferrei todos esses anos sem saber disso. Caindo na boca do jacaré, ouvindo a clássica. Eu me frustrava muito com aquele jogo lá, porque eu jogava, aquilo não acabava nunca. Então, não tinha final, né? Os jogos no Atari não tinham final. Mas eu, era divertidíssimo, cara. Tinha uma variação dele que chamava Jungle Hunt, que o cara também nadava. Vocês lembram? Vocês jogaram esse também? Não. Esse eu joguei, cara, o cara nadava, ele pendurava no cipó e acho que tinha uma parte que ele andava também. Mas muito velho, né, cara? Atari é velho pra caramba, meu. Como nós, Atari, né? Como nós. Atari não, né? Dacta. Agora eu gostei de Dacta, cara. Muito mais cool o Dacta. Muito mais cool o Dacta. Eu gosto do símbolo assim do Dacta. Então, não, uma camiseta. Eu lembrei de um outro também, que era o... Não sei se vocês jogaram, era o... Chamava Hero, o jogo. Hero. Esse eu lembro. Tipo o Pitfall também, né? E era um carinha lá que tinha um helicóptero, assim, e tinha que salvar uns carinhas numa mina, tinha umas aranhas lá... Ele colocava umas bombas também, explodia a parede, né? Isso no Atari? Era muito da hora esse jogo. Bem melhor que Pitfall. Atari, um dos, bem melhor. Era caro esse cartucho, cara. Eu só tive ele emprestado. Eu joguei na casa do meu primo. Eu lembro que eu não passava do nível 13. Lembra quando as paredes iam ficando brilhantes? Era a parede de laser, você ia chegar perto, tentar colocar a bomba, o cara encostava na parede e morria. Nossa. Caramba, você é velho mesmo, hein, Lula? Você lembra até o nível que você parava no 13, cara. Mas foi tantas vezes na vida que eu nunca consegui. Sabe o que acontece no problema do 13? É que o tempo acabava, velho. Tipo assim, tinha tempo pra você passar o nível, né? E aí você tinha a quantidade de bombas limitadas. Eram 3 bombas. A bomba, ela explodia a parede rapidinho. O laser que você tacava pelo capacetinho, né? Era tipo Ciclopes, assim, antes do Ciclopes, o cara do Hero. Nossa, cara, agora que eu fiz essa relação. Será que o cara do X-Men, o Ciclopes, foi inspirado no cara do Hero? Muito provável, hein? Muito provável. Ah, não, o Ciclope é muito mais velho, vocês estão malucos. Será? Década de 80, X-Men? Ai, meu, eu não vou saber falar, mas a impressão que eu tenho é que o quadrinho é bem mais antigo que isso. Eu vou ter que descobrir isso agora. Posso falar besteira. Posta aí no mural, aí digam pra gente, o que é mais velho, Hero do Atari ou o Ciclopes do X-Men? Digam pra gente aí, quem manja de quadrinho, essas coisas, por favor. Boa dúvida. Posta. Agora, falando desse jogo... A X-Men é mais velha, hein? algumas décadas mais velho. Aí, tá, né? É de 63. Com a razão, como sempre. Esse jogo do Hero aí, já é impressionante o fato de você conseguir distinguir nele helicóptero, bomba, aranha, laser, capacete. Só você conseguir distinguir isso no jogo já é um jogo incrível no Atari. Porque o personagem eram 5 pixels, assim, né? Ele era um pixel roxo, um pixel azul, um pixel branco. Carinha com a hélicezinha, a cor do capacete, a perninha dele que mexia e a bomba, você colocava o controle pra baixo e saia correndo, porque se a bomba explodisse perto de você, você morria. Era a granada. Estourando seu pé. Boas lembranças do Atari. Mas aí, em 1985, um game designer meia boca lançou um jogo chamado Super Mario Bros. Esse sim, cara. Esse modificou totalmente o gênero de plataforma, né? Esse, na verdade, modificou não. Ele implantou o gênero plataforma como ele seria até hoje, né? Porque é o primeiro jogo de plataforma que tinha um objetivo, né? Porque até aí, você não tinha um objetivo final, né? E o Mario tinha que salvar a princesa lá do Bowser. Eu acho que esse objetivo ele é tão ferrado que ele é o mesmo até hoje. É, não mudou nada. Cara, é ferrado. Você pergunta, quão ferrado é? Cara, a gente tá falando 1985, 95, 2005, 20 anos, 2005, 2006, 2007, 2008, 25 anos o objetivo não mudou, cara. Ah, tô impressionado com isso. Ah, mas não pode mudar, a gente quer isso, né? Porque marcou a cabeça das crianças com isso, então a gente não quer que mude isso. Eles não vão mudar. Cara, mas Mario, assim, eu não joguei a época dele, eu não acompanhei porque eu tive o Atari, depois eu só fui ter um Super Nintendo, então eu não tive o Nintendinho. Mas assim, jogando depois, dá pra você ver que ele é muito impressionante, assim, é um salto muito gigante de, por exemplo, você jogar um Pitfall ou um Hero, que seja, que vocês disseram que é melhor, e jogar um Super Mario. É anos luz na frente, assim, o jogo não tem nem como comparar, assim. Eu me lembro a primeira vez que eu joguei o Mario Bros foi no Dynavision. E, nossa, quando eu vi aquilo... É de outro mundo, né? É outra coisa, é impressionante, né? Os olhos da criança brilham, né? Você tá acostumado lá a jogar o Pitfall lá, né? Que é 5 pixels. Você vê o Mario, né? Com música e pulando e tacando foguinho lá e pegando o cogumelo e ficando grande. Nossa, muito da hora. E não é qualquer música, é essa música. E o som de moedinha? E o som de moedinha? Quando você pegava a estrelinha? Ah, é muito legal também. Cara, é espetacular. Essa música do Mario eu já vi umas 500 versões também. Tocada em violino no YouTube. Ah, piano. Nossa, cara, piano, na guitarra. Vuvuzela. Vuvuzela não vi. Foi de homenagem à Copa do Mundo, né? Eu ia fazer a versão em Vuvuzela da música do Mario. Ia ficar muito louco. Mas o que eu acho que é sensacional é que a gente pegou a virada de geração, né? Porque veio, assim, da quebra do mercado, né? Com a crise do videogame, quando o Atari estacionou e não tinha nenhuma novidade no mercado, até o resgate do videogame quando a Nintendo lançou o NES no mercado americano com esse jogo, que voltou a... E se eu não me engano, acho que é um dos jogos mais vendidos da história de videogame, se não o mais. O Super Mario Bros. Ou o Super Mario Bros. 2. Eles lançaram alguma coisa assim. Mas é um jogo que mudou a indústria, né? É uma força catalisadora que mudou a indústria. Eu diria até que é a base da indústria de hoje em dia, né? Sim, salvou a indústria do videogame do Crash. Só apenas isso. Estamos verdade. Estamos aqui fazendo esse cast porque alguém um dia, alguém não, a Nintendo e o Miyamoto lançaram Super Mario Bros. Lá em 1985. Não, a gente não teria isso. Mas passando essa época, aí depois que Mario fez muito sucesso, e com o sucesso, vem as cópias, vem a continuação do sucesso, veio a explosão do gênero, que a gente chama de Era Dourada, que foi a era do Mega Drive, do Super Nintendo. E aí veio 1990, a gente ganhou dois grandes jogos de plataforma e um belo concorrente pro Mario. Foi o Super Mario World, que chegou em 1990, e o Sonic, também, da Sega. E aí... Que lembranças vocês têm dessa época? Essa é a melhor época, né? Eu acho que não tem como a gente falar dessa época sem parecer uns velhos do cacete aqui, né? Mas fazer o quê? É verdade. Ah, é porque a gente vai falar dessa época com a nostalgia tão grande que quem for mais novo, assim, não vai entender o que, que era jogar Super Nintendo e Mega Drive na época deles. E assim, você falou que o Mario ganhou um concorrente, assim, nessa época o gênero era muito forte porque, assim, o Super Nintendo ele já vinha com o Super Mario World, que era um jogo de plataforma, e o Mega Drive ele também vinha com Sonic the Hedgehog. Né, que era plataforma também concorrente com o Sonic. Então eram os principais jogos dos dois principais videogames plataforma. E a partir disso aí veio de milhões de outros jogos baseados neles, né? Então por isso que a gente teve milhões de jogos bons de plataforma nessa época. Eu lembro que... pode falar. Você lembra do Castle of Illusion também? Que era com claro, o Mickey, com o Quackshot, com o Pato Donald. Teve vários jogos. Code Shadow, que eu não canso de falar desse jogo, eu adoro muito esse jogo. Uhum. Não, não, é, tem só vários, cara. Se a gente for falar aqui... É, não, mas continue, depois a gente vai apresentando durante... Ah, Airform Jean, quem não lembra de Airform Jean também? Que quatro anos depois, em 94. Grande jogo, fez um baita sucesso, gostei muito na época. Nossa, era um jogo muito legal, Airform Jean, porque é um jogo muito maluco, né, velho? A pessoa tem que ser muito louca pra ter pensado naquele jogo. Não sei se total. É, a nível de Love Katamari, velho. Até, é muito... eu diria que até mais que o Katamari. O Katamari tem uma certa lógica, né? Muito louco quando eu vi aquele negócio de você pegar os cachorrinhos, assim, que os cachorrinhos iam batendo, e você... Cara, que ideias e que fascinação os caras da Shine Entertainment, né? A empresa que fez o Reform Jean, eles tinham com vaca, né, cara? É, então. Porra, cara. Coisa louca. Spoilando no final aqui, no final todo mundo é uma vaca. Eles abrem o zíper da roupa e viram uma vaca. É incrível. É, então, bizarro, cara. Eu não, tipo, meu, será que quem fez aquele desenho, a vaca e o frango, jogou muito o Reform Jean? Ah, provavelmente. Ou então o cara é indiano, né, velho? Pode ser. Nossa, a Índia já tava invadindo o mundo nessa época. Já. É, os caras misturavam no mesmo jogo vaca, uma minhoca que usa uma roupa robótica, você andar como um verme dentro de um lugar que eu não tenho a menor ideia do que seja aquilo. Acho que era intestino. Mas parece um intestino. Nossa, que viagem, cara. Só de pensar. Será que aquela... Ó, eu lembro também de um outro jogo também tão doido que chamava Boogerman. Que ele tirava a catota do nariz pra matar os... Ah, a gente comentou dele no Mega Drive. Você lembra desse jogo, cara? Putz, meu, é a plataforma. É nojento, né? De plataforma. Pô, mas eu achava da hora, cara. Ah, era, da hora, era da hora. Não, o jogo era bom pra caramba, velho. O jogo era bom pra caramba. Ó, outro clássico também que eu joguei muito nessa época foi Mega Man, né? Ah, é. Mega Man. Mega Man é um clássico de plataforma, já é... E é uma plataforma evoluída pra um outro gênero também, que eles chamam de plataforma shooter, né? Ah, sim. Você atirava também, não só. Então, a influência de jogos de plataforma criou toda uma outra, Metroid. É, já é uma outra vertente, assim, né? É uma vertente dos... É uma vertente dos jogos de plataforma. Nossa, espetacular. Eu me lembro também que a Disney, eu acho que ela tinha uma parceria com a Virgin, não me lembro direito. Eles tinham jogos muito bons nessa época, né? Jogos pro Super e pro Mega, baseado nos desenhos. Eu lembro do Mowgli, o Jungle Book. Aladdin, o Rei Leão. Rei Leão. Aqueles do Mickey todos, Pato Donald, era muito da hora aqueles jogos. Nossa, o Aladdin eu acho que é um dos melhores, né, cara? Nossa, bem clássico. O jogo do Aladdin é muito bom. Eu lembro até que tinha uma fase que você ia em cima do tapete voador, fugindo de uma caverna em fogo. Agora não vou lembrar, tem que ver YouTube. Mas era uma fase muito difícil. Não sei se vocês têm essa lembrança. Lembro. A gente tinha que jogar várias e várias vezes e não tinha save, não tinha nada pra você voltar, sabe? Tinha que perder todos os continues e comer. Isso era um grande problema também nessa época, né? Que, assim, raros jogos que tinham o password lá, a gente tinha que começar tudo de novo, cara. Dava uma raiva disso. É, e não tinha save, né? Tinha uma pá de jogo que não tinha save. Ah, mas só de ter o password já ajudava. Tipo assim, eu lembro de jogo que você passava a fase. Quando você passava aquela fase, como ele não tinha save, ele dava o password pra você embaixo. Aí já ia lá, anotava no papel pra se morresse, aí você já digitava o password e ia pra aquela fase. É tipo mesmo, assim, né? É um save, digamos assim, é um save da pedra lascada, né? Que época, né, velho? A gente jogava com uma folha de papel. Eu lembro que eu jogava Indiana Jones e o password dele são letras romanas, ou raios? Letras gregas. E eu tinha um caderno anotado com milhões dessas letras gregas, assim, ninguém entendia nada o que era aquilo, né, meu? Porque você vai anotando, tipo, o símbolo meu por cima, assim, pra pegar o password, nem pra fazer um com letra normal, né, cara? Com alfabeto... Ah, mas aí é muito mais legal fazer com... né? Nossa, cara, é... Mas, meu, só de lembrar como era difícil jogar videogame naquela época. Eu lembro que eu li e como o pessoal jogava jogo de plataforma, joga até hoje. Eu conheço pessoa, assim, quarentona, que gosta de jogar Mario Bros, porque quando foi novinho jogou Mario Bros no Super Nintendo, ou quando foi adolescente ou jovem, tem, e gosta do jogo até hoje. Até eu lembro que eu li uma história numa revista de quando a Nintendo era representada pela Gradiente, uma história lá do atendimento ao consumidor deles, que a mulher tinha um marido viciado em Mario Bros, né, e Super Mario World do Super Nintendo. E aí o cara tinha as fases, não sei quantas fases lá salva, quantos mundos abertos. E aí o filho dela foi mexer no videogame e apagou o save do cara. Isso. É, o pânico da mulher chegou a tanto que ela ligou pro suporte deles e pediu pros beta testers lá jogarem, acho que ele tava numa viagem de negócio, alguma coisa assim. Pediu pra eles jogarem o jogo e abrir de novo as fases que ele tinha aberto, que ela lembrava. Nossa. Aí os caras fizeram isso. Eu lembro que eu li isso numa revista Ação Games, um negócio assim, cara. E aí ela devolveu, eles devolveram um cartucho, né, salvo, né, onde o cara, mais ou menos assim, com as fases que o cara tinha aberto, e não sei, aí também não fiquei sabendo se o cara anotou ou não, né, mas pra você ver que coisa, eu lembrei dessa história, cara. Aqui o nome desse cara era o quê? Pascoal ou não, né? Deve ser. Não sei, será que era o Pascoal? Deve ser. Conhecendo a figura, muito provável que seja. Será? Pode ser, não sei, meu. Nossa. A galera, comenta aí se vocês acham que é o Pascoal, aí façam suas apostas. Ou aí, melhor mas... ainda, quem vocês acham que poderia ser daqui, né? Qualquer é, lado. Qual integrante do OrionCast era isso aí? Já que a gente já falou que nós é tudo velho. É mesmo, né? É. Eu lembro também que nessa época eu tinha um costume, eu acho que também vocês também tinham, que era de alugar cartucho, né, no fim de semana. Ah, eu, sim, claro. Eu lembro que chegava, era sábado de manhã, antes da locadora abrir, eu já tava sentado na porta, tá esperando pegar os cartuchos que eu queria, né? E se tivesse alugado, eu ficava com muita raiva, eu chorava de raiva se não tivesse os jogos que eu queria. Mas tinha que ir sábado de manhã ou sexta-noite, porque ou sexta-noite, é verdade. Ou senão você tava ferrado, nem ia conseguir o cartucho nunca. É, porque as melhores fitas eram disputadas à unha, né? E tinha um, tipo, o Cast of Illusion tava sempre alugado, sempre. Eu sempre. É, pode crer também. Nunca consegui alugar esse, fica aqui minha revolta. Nunca consegui alugar Cast of Illusion. Eu tenho um amigo que comprou e me emprestou. Nunca. Fica aqui minha revolta. Ai, ai. É outra época, né? Ah, outra coisa também que acontecia muito nessa época é emprestar fita muito um pro outro, assim, porque eu não tinha, assim, tantos jogos que nem a gente tem hoje. Eu tinha dois ou três jogos no máximo. Então eu jogava muito porque eu pegava emprestado com a molecada do bairro. Então acontecia muito de vir um monte de moleque na minha casa que eu nunca tinha visto na vida pegar fita emprestada. Eu ir na casa de moleque que eu também nunca vi, porque falavam assim, o cara na rua X ali, no número tal, tem um jogo, tem um tipo um Donkey Kong. Aí eu falava, meu, tenho que ir lá. Eu batia na porta do cara, meu, eu tenho uma fita tal aqui, vamos pra essa Donkey Kong. Nossa, eu fiz muito isso, muito, muito, muito mesmo. Tinha as outras que era quase lenda, também. Né? Falar que alguém tem assim, você nem acredita. É, tipo, o Super Mario World 2, por exemplo, se eu não falasse que tive, vocês nunca iam acreditar, porque é a fita que quase nunca veio, né? É verdade. É. Ah, os Donkey Kong Country, eu lembro que tinha umas 3, 4 fitas por aqui no bairro. É um jogo que vendeu bastante, assim, eu vi muita fita dele por aí. Mas eu também fiz muito isso, tipo assim, tinha o DuckTales do NES, do Nintendinho. Eu emprestei, assim, meses emprestados. Pelo meu Tiger L, que eu tinha, aquele do helicóptero. Aí eu emprestei o Tiger L e ficava com ele. Eu lembro que eu ficava impressionado, e é um jogo de plataforma, né? Que você ia jogando com o Tio Patinhas, do que tem o Zoom, do NES. E eu achava bem da hora que se você conseguisse terminar um jogo com menos de 9 mil pontos, assim, 9 mil de grana acumulado, aparecia o Tio. A gente falava assim que tinha final diferente. Eu achava isso sensacional. Olha, o primeiro jogo que a gente vê que tem final diferente. Terminava com menos de 10 mil, na realidade. 9.999, qualquer coisa daí pra baixo. Aí aparecia um baú e o Tio Patinhas pulando em cima do baú. Aí, se você terminasse com mais de 10 mil, você tinha que catar bastante coisa durante o jogo. Aí aparecia, em vez de um baú, aparecia uma montanha de ouro e o Tio Patinhas pulando em cima dessa montanha de ouro com uma coroa na cabeça. Nossa, a gente achava aquilo a última coisa. Cara, teve dia de eu terminar duas, três vezes esse jogo, cara. Agora eu vou fazer o final da... Agora eu vou fazer o final do baú. Agora eu vou me esforçar pra caramba e vou fazer o final do montinho de ouro com a coroa. Cara, e ele ficava pulando, assim, o mesmo quadro que usava pra pular o jogo inteiro, né? E você ficava extremamente satisfeito com aquilo, cara. Era recompensador demais, né? Era uma recompensa que vocês abriam um sorriso de orelha em orelha. Hoje eu termino o jogo, você vê uma CG de 30 segundos e fala assim... Que merda. Que final chato, né? Não, não é o que eu queria. Naquela época eu adorava quando tinha final que era que eles usavam o sprite dos personagens do jogo mesmo. Eu não gostava quando era uma imagem ou contava uma historinha assim. Sei lá por quê, né? Ah, é? Mas, que louco, cara. Será que isso é toque? Aquele transtorno obsessivo compulsivo? É possível. Ou alguma doença relacionada a sprite? Possível. Agora, assim, pra fechar essa parte dourada, assim, eu acho que o máximo, o ápice dos jogos de plataforma da época Super Nintendo Mega Drive foi Donkey Kong Country, né? Ah, também acho. Isso, acho que é indiscutível. Todo mundo aqui concorda com isso, né? Eu gosto muito da dupla Sonic e Mario, né? Também, mas o Donkey Kong é... Ah, sim, não tem como discutir o que o Sonic e o Mario representam, né? Eles são mais. Mas, assim, em termos de jogo, o que é... Não, o jogo é melhor. O Donkey Kong é... Então, mas em termos de qualidade, eu acho que o Donkey Kong foi o ápice dessa época. Não, eu também acho que foi. E não é, tipo assim, é aquilo que a gente já comentou. É lógico que o Donkey Kong não representa pro videogame que o Mario e o Sonic representam. Eu acho que eles são marcos, assim, iniciais mais importantes nesse sentido. Tem uma história maior. Mas a tecnologia que o Donkey Kong apresentou na época, a qualidade de música, a artística mesmo dos personagens, o esquema de você ter os dois ao mesmo tempo na tela, ele apresentou muitas inovações ao gênero, mas muitas inovações. Quem quiser saber mais, a gente já fez um cast sobre Donkey Kong e tem um link aí para vocês clicarem aí na página do download e escutem lá. Mas aí, passando isso, a plataforma teve essa explosão de gênero na Era Dourada. A gente chega no que eu gosto de chamar, a gente gosta de chamar aqui de a Era Moderna dos jogos de plataforma, ou seja, o aparecimento do 3D. Então a plataforma, ela vira 3D. A gente tem o Super Mario 64 em 1996, olha isso, que bizarro isso. Então, Super Mario 64 foi lançado para Nintendo 64, óbvio, em 1996. E foi o primeiro, não foi o primeiro, mas foi o jogo de plataforma que fez mais sucesso naquela época. Foi outra revolução. Foi outra revolução. Apresentar em 3D, usar analógico digital. E aí, vocês jogaram? Eu não tive Nintendo 64, reconheço. Ah, eu também não, mas o Pascoal teve e eu joguei muito. Eu também. Com o 64 do Pascoal. Acho assim, o Super Mario 64, ele também novamente definiu como é que os jogos de plataforma 3D iam ser, né? Porque acho que eles mataram no peito essa responsabilidade, né? Porque acho que todo mundo ficou com esse pé atrás e falava, e agora, como é que a gente vai trazer? Porque agora a onda é 3D. E não é esse 3D que a gente ouve hoje em dia, né? Que é o 3D de... Avatar. O efeito 3D, Avatar, né? Era um 3D mesmo do... Como é que eu posso explicar esse 3D? Dos jogos personagem. O personagem, ele não anda só da esquerda pra direita. Ele anda da esquerda pra direita. Exato, os três eixos. Tá fora do X, Y, Z. Exatamente. E a Nintendo falou, não, vamos fazer um Mario e vocês vão fazer assim, jogo 3D de plataforma vai ser isso, né? E fizeram um puta jogo que é Mario 64, que serve de base pros jogos do Mario 3D até hoje, né? Então, todos é até interessante falar isso, porque antes do Mario, né, eu me lembro que... Eu acho que o primeiro jogo de plataforma 3D que eu joguei foi o Pandemonium, pra PC mesmo. Então, tinha pra Play 1, eu joguei também. Então, e o Pandemonium, ele era 3D, mas você não tinha esse negócio de poder dar profundidade, né? De você andar pra frente, pra trás e pros lados. Você só ia pra frente e pra trás como se fosse um jogo de 2D. Tipo o que é o Sonic Unleashed, né? Naquelas fases do Sonic mesmo. Uhum. E o Mario mudou isso. Muito bem lembrado, o Pandemonium foi um jogo que eu joguei bastante, o 1 e o 2, no PlayStation 1, eu não cheguei a jogar ele no PC. Mas a primeira vez que eu vi, assim, 3D em jogo de plataforma, foi um jogo até que o Mr. Bubbles, ele comentou, anterior aqui ao pódio, com a gente conversando, foi o Gex, no 3DO. Na realidade, tipo assim, ele era todo 2D, e na última fase, quando você enfrentava o boss, você enfrentava numa tela 3D. Olha só. Era uma tela 3D. Sensacional. Então, ele era capturado pra dentro da TV, e o boss ficava, tipo assim, num túnel vertical, e aí tinha uns efeitos de zoom, e aquilo era feito em 3D mesmo. Mas você não mexia o personagem em 3D. O personagem era só pra frente e pra trás, pra esquerda e pra direita, e pulando. Igual no Pandemonium. Né? Mas eu acho que aí esses jogos começaram a mostrar o que era possível fazer no 3D, porque o Mario saiu depois deles, né? E aí a Nintendo deve ter olhado tudo isso e também falou, vamos vamos começar a trabalhar nesse sentido, que essa é a nova tendência. Ah, né? Sim. Assim, o Mario, ele não foi o primeiro jogo de plataforma 3D, mas assim, ele definiu como seria um modelo ideal para os outros seguirem, né? E é claro que eu acho que ele também deu mais liberdade, né? Ele, tipo, tirou aquilo que os outros não estavam conseguindo, porque eles estavam repetindo o 2D, só que em 3D, né? Ele mudou. Exatamente. Mesmo o gênero. Uhum. É, pega aquele Sonic que tem uma visão meio... 3D Blast. Exato. Sonic 3D Blast. A visão, a gente chama de visão diagonal. Então, você vê que eles tentaram trazer o jogo pro 3D, mas com um pensamento no 2D, né? Eles não conseguiram. Tecnologia 2D aquilo, né? A questão foi ali tecnologia. Cara, eu lembro desse Sonic 3D Blast, no cartucho do Mega Drive, a abertura era uma CG, cara. Bem comprimida, mas era uma CG. Eu lembro disso daí. E era caro esse cartucho, eu não cheguei a ter, eu só vi na locadora. Eu joguei aquilo lá também, a abertura é uma coisa incrível pro Mega Drive, né? Naquela época era impressionante. Os caras devem ter gastado metade da memória do cartucho, não só pro jogo, mas só com a abertura, cara. É verdade. Acredito que tenha sido isso. E em 96 também, como a Nintendo perdeu a liderança do mercado nessa época pra Sony, apareceu um outro mascote que fez muito sucesso nessa época mesmo, que foi o Crash Bandicoot. É. Foi em 1996. E era 3D. Mesmo, eu terminei o Crash Bandicoot 1 algumas vezes. Eu acho que ele é um jogo muito bom até hoje, cara. Eu lembro dele aparecendo na praia. Ele era um mascote diferente de tudo que a gente tinha visto até o momento. Porque ele não era tão veloz igual o Sonic. Não tinha aquele carisma do Mario. Ele era atrapalhado, ele era perdedor, né, cara? Ele foi rejeitado. Achava muito louco isso daí nele. Ah, o Crash era muito bom. O conceito do Crash também era diferente, né? Porque os jogos igual Pandemônio, você ia pra frente e pra trás. O Mario, você tinha liberdade. O Crash, você tinha aquela visão de trás, ele ia pra frente, né? Você não tinha muita liberdade pra andar pros lados, né? Ficava meio numa linha reta. Na verdade, ele usava o 3D, mas uma hora você ia... Ele não usava, digamos assim, ele não tinha... Eu lembro que na época que lançaram ele, o PlayStation não tinha o controle analógico. O Super Nintendo já tinha o controle analógico. Então, permitia você mover... Não, o Super Nintendo não, o 64. O Super Nintendo não, desculpa, o 64. Ele já tinha o analógico, né? E permitia você mover o personagem em 3D mesmo. No primeiro Crash Bandicoot, você não tinha o DualShock ainda. O controle era digital. Então, o jogo era 3D, só que tinha fase que você estava jogando como plataforma clássico e em outras fases você estava jogando indo para frente e para trás. Como na primeira fase, que você vai pra frente da tela, depois você começa a subir. Então, meio assim, os caras adaptaram... Isso que eu achei interessante, que eles... Vendo hoje, é claro, na época eu não percebi isso. Mas como eles não tinham... Eles criaram um jogo 3D, mas como eles não tinham um controle analógico, eles adaptaram a jogabilidade e você fazia isso em game. Tinha fase que você tava pra frente, de repente você começava a subir igual um plataforma clássico. Isso bem sacado, assim. Eles trabalharam dentro da limitação que o PlayStation tinha naquela época. E era muito bonito o jogo, né? Mesmo pro PlayStation, assim, o gráfico dele era legal. Nossa, era muito bonito mesmo. E o Crash é um mascote muito da hora cá entre nós, né, meu? Eu gostava muito das animações do Crash, sabe? Aquela que você deixa ele parado, assim, ele fica com aquela cara de idiota. Ele era maluco, né? Ele era maluco, cara. Ele dá aquela giradinha, assim, depois olha de volta com tudo, assim. Puta, eu acho ele muito engraçado. Muito assim. Retardado. Os itens também eu achava interessante, aquela máscara que ele pegava, os barulhinhos. Uka Uka. Era muito bom. Tinha o Dr. Cortex, né, também. Neocortex. Uhum. Pô, o Crash Bandicoot 3 foi o motivo de eu querer comprar um PlayStation, meu. Nossa, eu vi aquele jogo, eu ficava maluco, assim. Eu via na casa do meu primo, que é o mesmo que eu já comentei em vários podcasts que não me deixava jogar. Malvado ele, agora a gente se vinga. Deixa ele. Agora a gente não deixa ele participar do podcast. Não, a opinião dele não será ouvida. Não será ouvida. Se ele postar no mural, a gente apaga. A gente deturpa, né? Turpa. Nossa. Então, mas, pô, meu, Crash Bandicoot 3 também, eu acho que... E é uma pena mesmo que o Crash hoje em dia não tá sendo mais aproveitado, né? Crash praticamente morreu, né? Eu acho muito estranho isso, cara. Eles não estão mais fazendo o jogo do Crash. Foi depois que eles abriram a concorrência, pra concorrência, né? Depois que eles deixou de ser exclusivo e começou a fazer pra todas as plataformas, sei lá, sumiu. Acho que não deve ser a mesma equipe que trabalha no 1, 2 e 3, né? Então, quem fez o Crash Bandicoot foi a Naughty Dog, que hoje faz Uncharted. Até onde eu sei, a Naughty Dog, ela foi comprada pela Sony. Mas a franquia do Crash não pertencia à Naughty Dog. não pertencia ao estúdio Naughty Dog. Eu não sei de quem que é o Crash, mas Universal. Seja... Acho que é a Universal. É isso mesmo, é mesmo que aparecia. Então, tipo assim, a Universal colocou em outras empresas que não é Naughty Dog, a gente sabe do talento deles, né? É só ver Uncharted 1 e 2 aí, o que, que os caras foram capazes de fazer. Quando todo mundo falava que era difícil programar no PlayStation 3, tirar o limite dele, os caras foram lá e arrebentaram. Então, o que eu acho é isso, os caras não colocaram o mascote na mão de empresas que são tão talentosas quanto é uma Naughty Dog. É. A mesma coisa que eu acho que aconteceu com o Sonic, né? A hora que a SEGA foi se dissolvendo, foi perdendo grana, as pessoas talentosas que cuidavam foram dando linha e perdeu a mão. Coisa que nunca aconteceu na Nintendo. A empresa sempre permaneceu saudável e teve capacidade de conservar suas franquias. Nessa época do PlayStation 1 também eu tinha um jogo de plataforma que eu sei que o Hyde adora. Adoro? Que é o Spyro the Dragon. Adoro! Cara, eu lembro. Se eu tiver jogo. Com dor de estômago e eu jogar aquilo, é vômito na certa. Meu Deus. É. Que jogo nossa, colorido. Por que tanto ódio? Então você também não gostava de Clonoa? Clonoa eu achava legal. Eu fechei o Clonoa e eu gostei. Ah, mas... esse eu nunca gostei, cara. Então, mas Clonoa não era igual a Spyro, né? Clonoa era tipo um pandemônio, assim. Eu acho que ele era 2D e o cenário exatamente. Era 3D, né? Era bem legal. Isso. Agora o Spyro me dava enjoo jogar aquilo. Eu não conseguia. É o jogo mais colorido e cítrico que existe, né, cara? É. Puta jogo colorido, meu. E olha que eu sou bem forte com essas coisas, viu? E aquele jogo me dava enjoo. Eu não conseguia jogar caramba, de jeito nenhum. Caramba, Hyde, tô impressionado. Você não tinha estômago pra jogar Spyro? Não tinha. Eu jogava qualquer... Ó, Doom. Qualquer coisa. Agora, jogar Spyro não dava. Não ia. Cara, que bizarro. E Ape Escape? Você lembra de Ape Escape? Escape eu também, pouco, o do macaquinho. Assim. Uhum. Mas você lembra do macaquinho também de plataforma. Também. Ó, o PlayStation teve muito. Ó, o Nintendo 64 teve o Mario 64, teve o Banjo-Kazooie. Kazooie, que é excepcional. Sou fãzaço da série Banjo-Kazooie. Assim, eu sou também uma das únicas pessoas, eu acho, que gosta do novo Banjo-Kazooie, o Nuts and Bolts. Assim, eu sou fãzaço, cara. O Banjo-Kazooie, pra mim, é um dos melhores jogos de plataforma que já foi inventado até hoje. E então, mas você vê, também tinha muito jogo bom no PlayStation também, né? Uma oferta grande, tô falando. Tinha o Spyro, que o Hyde tanto adora. Oxe. Tinha o Crash. Tinha o Clono, os Pandemônios, assim. Gex. O Gex, é. Eu lembro, teve a versão. Teve uma versão toda 3D no PlayStation, lembra? Lembro. Tipo assim, o do 3D era 2D e o final dele, só o último boss era 3D. Mas no PlayStation eu lembro de um todo 3D que eu não cheguei a jogar. Mas tinha no CD de demo que era via o no PlayStation. 3, não era? Acho que era, não lembro. 3. Ah, cara, só que eu não gostava muito desse jogo aí, não, cara. Eu nunca achei esse personagem muito carismático, não. Ela é uma lagartixa verde, esquisitão, cara. É um calango. Sei lá. É um calango. Nossa, calango vai me lembrar do Didi. O Didi que fala calango. É o calangão. Eu nem vi o dragão, não é? Olha o calangão. Acho que ela passou no filme do Didi outro dia na TV. Aí os caras viviam o dragão assim, ele olha o calangão, nossa. Que tem a ver com a época também, né? Tem a ver com a época, tudo a ver. Mas cara, o Gex, o primeiro eu gostei bastante assim no 3DO. Eu lembro que, mas também ele era muito acima tecnicamente, né? Ele tinha som de CD. Eu lembro daquela tela do cemitério, assim, dos zumbis perseguindo ele. Ele era sugado pra dentro da TV. Lógico, eu também acho que ele não tá no nível de um Crash, de um Mario. Mas eu acho um personagem bacaninha, assim. Acho que tá no nível de um clono, ó. Nisso eu concordo com você. Ah, concordo. Mas o clone era legal. É, então. Eles estão ali no mesmo nível pra mim, ó. E Hyde, e no nível do Spyro, você acha que tá? Ah não, Spyro é... Acima, né, Hyde? Com certeza. Oh, acima. Ó, Spyro não dá. O Hyde sabe que eu sou um cara que gosta de jogo colorido. Sim, mas o Spyro nem eu aguento. Tanto que jogou até o Crystal lá, né? Até o Crystal, cara, eu joguei, mas Spyro não deu. Muito louco isso. E chegando aqui no nosso futuro, o que, que a gente vive hoje? A gente vive praticamente a volta do gênero de plataforma, mas com uma força muito grande, né? Só para citar algumas coisas aqui, quem ouviu o podcast da E3 sabe que Donkey Kong tá voltando, Agora em 2010 eles lançaram Mario Galaxy 2 e aconteceu uma coisa que eu não tinha visto ainda, que foi um jogo ficar acima de Zelda Ocarina of Time na Game Rankings como o jogo mais bem avaliado de todos os tempos, né? Em 2009, o ano passado, o New Super Mario Bros. Wii explodiu em vendas e chegou a concorrer com Call of Duty e Modern Warfare 2, que é um jogo multi e muito esperado. E até pelo menos o momento que a gente pesquisou esse podcast, ele está acumulando uma venda de 14 milhões de unidades. Em 2008, a Sony lançou Little Big Planet, que foi o primeiro jogo de plataforma que permitiu aos próprios usuários criarem as fases que eles iam jogar. Não teve um sucesso comercial muito grande, mas os caras estão investindo na ideia e na E3 foi anunciado a segunda versão do jogo. Agora o Little Big Planet eu acho uma ideia muito legal, cara, porque assim, já que a Sony eles não tem mais um mascote assim, né, não tem o Crash, por exemplo, o Sackboy eu acho já uma coisa interessante, eu acho a ideia boa, assim, mas e com essa... Eu não acho que ele é carismático assim a ponto de ser um mascote, né? É legal tudo, mas... Não chega a ser um mascote. Mas assim, eu gosto da premissa do Little Big Planet de ter aquela abertura para criar fases e de customização dos personagens. Assim, eu acho interessante. Então, é justamente isso que eu acho sensacional dele. Eu acho que ele tem um carisma legal. Ele é um bichinho assim, fofinho, bacana. É, pô, eu até acho, o Bom Dia assim... Companhia copiou o personagem, pô. Ah, é? O Bom Dia Companhia copiou? Sim. Eu vou colocar o vídeo do YouTube aí na página também do podcast aí pra vocês verem. Mas o que então? O que eu achei louco é esse bagulho de customizar ele. Tipo assim, você consegue... Tipo assim, ele é meio que um padrão, né? Um template, assim. Eu já vi ele de Solid Snake, já vi de Jack Sparrow, já vi de Kratos. Então, tipo assim, ele é um personagem que consegue se vestir facilmente de qualquer outro personagem. Isso eu achei muito da hora. E o fantástico do Little Big Planet é o fato dos próprios usuários poderem criar os níveis, né? Embora isso dê um pouco de problema para a Sony, em questão de direitos autorais, que tinha nível parecendo fase de muitos outros jogos aí. Ah, sim. E aí os caras tiveram que limitar isso, daí dá um trabalho danado você ficar aprovando fase, mas eu achei a ideia extremamente inovadora. É, assim. Apesar de não ser uma ideia nova, né? Porque, assim, esse negócio de criação de fase, de cenário, já existiu em vários jogos, mas como a gente tem hoje o modo online, né? Tem essa distribuição fácil via internet, que possibilita de você, assim, poder ter acesso a milhares de fases criadas por outros usuários, né? Porque assim, eu lembro que eu já joguei vários jogos que eu podia criar cenários meus próprios cenários, mas ficava restrito só aos meus, né? Então hoje, se você tem um Little Big Planet, você pode acessar lá a biblioteca do jogo lá, deve ter milhões de cenários pra você escolher lá, feito tipo, dos mais diversos temas. Então tem cenário pra caramba. Mas que conseguiu fazer isso pelo menos num console... a primeira vez que eu me lembro foi Little Big Planet. Eu não lembro de, tipo assim, em PC eu já vi muito jogo customizável, mas em console não. Ah, eu lembro que no Tony Hawk eu conseguia criar minhas próprias pistas. Eu gostava muito de fazer. Eu gostava pra caramba de fazer minhas pistas no Tony Hawk, cara. Ah, sim. Ah, não, mas digo assim, a ideia é pra um jogo de plataforma. Ah, sim. Ah, eu me lembro de um jogo de plataforma que você era pra PC, você jogava com um ovo lá, sei lá como é que era, que você criava os cenários. Um ovo? Era um ovo. Qual era o ataque dele? Ah, não lembro, acho que ele dava soco. Nossa, cara, ele não quebrava? Não. Eu vou pesquisar, vou achar o nome dele. Eu não lembro o nome do jogo. Mas era um jogo de plataforma e você criava os cenários assim. E... Cara, que bizarro. Era legal até. Nossa, que bizarro. Que bizarro. Eu nunca vi... Tipo, eu nunca ouvi falar desse jogo, cara, de PC. Embora PC tem tanta coisa que a gente às vezes não fica sabendo, tanto homebrew que o pessoal faz e baixa, esse tipo de coisa. As bizarrices mais legais são no PC, né? PC tem muita bizarrice. Não, tem muita bizarrice. Tem muita bizarrice. E como eu tinha comentado também, a Sony lançou Little Big Planet ano passado. Vocês já jogaram New Super Mario Bros. Wii? Eu reconheço que eu ainda não joguei, mas eu já vi o pessoal jogando na FNAC, no shopping, assim. Muita gente para na frente dele. Aquele negócio de jogar com Mario Bros. Com quatro jogadores, eu achei muito bem sacado, assim. Vi o pessoal jogando, achei uma sacanagem do caramba, um congelando o outro. Fiquei imaginando na sala de casa que vai sair briga. Caraca, aqui. Ah, no Super Mario Bros. Ele é que ele traz aquele sentimento de volta, né? Como a gente começou falando nesse cast do Mario, do primeiro Mario Bros, assim. Todo mundo que viu, pelo menos vídeo, eu também não cheguei a jogar, mas ele dá aquela sensação, né, de você voltar àquela época gostosa de jogar videogame, que você não se preocupava com nada na vida, sabe? Bom, o New Mario Bros. Do DS já consegue fazer isso, né? Sim, exatamente. Ah, foi um dos jogos que fez eu comprar o DS, né? Eu também. Cara, e eu acho ele um Mario Bros. Super completo, cara, assim. Eu acho ele melhor do que os Mario Bros. Do Super NES, do que os Mario Bros. Do NES. Assim, tem tudo que eles têm, é mais bonito, tem novos itens. A jogabilidade bem melhor, né? Jogabilidade bem melhor, muita coisa dá pra fazer, você tem que terminar o jogo várias vezes. E tem aqueles minigames ainda, que aquilo ali vicia que é o cão, cara. Vicia que é o cão aquilo ali. Outra coisa interessante que tá acontecendo são os remakes, né? A gente teve aí na Xbox Live o remake do Earthworm Jim, que a gente citou na Era Dourada. Não tem pra PSN também? Passado. Ainda não tem pra PSN. E os caras, se eu não me engano, implementaram multiplayer. É, também outro, esse tem pra PSN. Vocês lembram do Sparkster, do Super NES? Também conhecido, sim, como Rocket Knight? Então, tem remake na PSN e na Live, o remake HD. Mas não é filtro. O que eu acho bacana é que nem... Não, ele é 3D, ele foi refeito em 3D. É, então, ele é, tipo assim, ele mantém o 2D, mas ele, a jogabilidade é em 2D, mas ele tem vários elementos 3D, tipo, é lindo o jogo, cara. Eu joguei na casa de um amigo que comprou o Rocket Knight e o Earthworm Jim também. O Earthworm Jim também é todo refeito, não é aplicado filtro, não. Então, o gênero tá muito forte, tá muito forte. Eu acho que virou mais remakes aí. É. Não, e agora também vai, vão lançar o Sonic 4, né, vai... Disney, que vai voltar às origens. E tem também um Castlevania novo, né? Que vai dar pra jogar com o Alucard, com os caras lá do Eye of Sorrow. Que não, também é plataforma. Outros, contra Hard Corps. Contra Hard Corps, é. Já foi anunciado também o remake. Não, e o Rayman Origins, que mostraram na E3. Ah, esse eu tô bem empolgado, cara. Eu vi também cena dele, assim, eu achei ele um jogo muito bonito, assim. Eu espero que ele seja, além de bonito, divertido. Uhum. Ah, coisas interessantes que a gente viu aqui, fortíssimas de plataforma na E3. Little Big Planet 2, que a gente até acabou de comentar, né, do 1, mas os caras anunciaram. O jogo novo do Kirby, Kirby Epic Yarn. O Rayman Origins, que a gente tá falando agora. O Epic Mickey é a plataforma. Não dá pra separar isso. E o Donkey Kong Country Returns, cara. Eu tô com um hype alto pra todos esses jogos. Ah, todos, sim, esses jogos. Não sei vocês. Ó, eu vou comprar um Wii por causa desses jogos. É, eu também. Pra você ter uma ideia de como eu tô, né? Uhum. Não, e o próprio Metroid, o Metroid Other M, ele se mostra 90% da jogabilidade plataforma. É. 90% da jogabilidade plataforma. Vocês chegaram a ver mais vídeos da jogabilidade do Kirby, do Donkey Kong? Eu vi, e assim, é difícil falar qual você tá aguardando mais, né, cara? Ainda bem que vai, tipo, vou poder jogar os dois, assim, né, que são da mesma plataforma. Mas, nossa, cada um com suas particularidades, né, mas eles estão, assim, aparecendo que vão ser muito legais, né? O Kirby, eu não canso de falar, que eu achei o jogo, assim, muito legal. Além de ele ser um jogo, acho que ele vai ser o jogo mais bonito do Wii. Sim, até pelo que eu vi até agora, não vi nada mais bonito. Eu gostei do conceito que eles trouxeram, que foi aquela coisa do pano, de linhas. Então, os caras da Nintendo, eles são bons, né? Eles, em level design, eles são os melhores. Então, imagina as mil possibilidades que eles não podem colocar nesse jogo, sabe? Misturando essas coisas do cenário, você poder puxar o cenário, costurar... É, puxar a linha do inimigo. O Kirby, ele mostrou ele como veículo. Então, tipo, só pelo vídeo que eles mostraram, eu fico imaginando a quantidade de coisas loucas que eles podem inventar, assim, muito, né? Muito criativo, né? Os caras são... E é o que eu sinto um pouco de falta hoje, porque até como a gente tava falando do Earthworm Jim, eram umas coisas muito malucas. Os caras tinham umas ideias que, sim, eles não se prendiam a nada, sabe? Eles iam extrapolando nas ideias e isso era muito legal. Então é um que eu sinto um pouco de falta, assim. Os caras, tipo, deixarem a imaginação voar. Eu também acho que falta isso hoje. E uma coisa que é interessante do gênero, é um gênero plataforma, a gente evoluiu tanto, pulou pro 3D, mas é um gênero que nunca exigiu, assim, grandes tecnologias, grandes engines para rodar, efeitos disso ou daquilo. Então, sempre foi um estilo de jogo que se adaptou bem a qualquer geração. seja por, não sei se porque nasceu nos primórdios do videogame mesmo, lá na Pedra Lascada, onde não tinha tanto recurso, mas até hoje são jogos que conseguem entregar uma coisa que é muito agradável de se ver, é, sem exigir muito do console, sem falar, ah, não vai dar pra rodar esse efeito, não tem física pra isso, não tem física. Então, não sei, uma coisa que eu acho bem bacana quando a gente vê falar de jogos de plataforma é que não vem aquele papo besta de, ai, tal console não vai rodar. Ai, tal, entende? Ah, não vai conseguir rodar porque não tem recurso, não dá pra portar, ou não é possível em tal console. Então, eu acho isso muito bacana. Eu também vi muito vídeo do Kirby. É, a parte artística dele é maravilhosa, também acho que vai ser o jogo mais bonito do Wii, assim, até o momento, mesmo tendo visto o Epic Mickey e o Donkey Kong Country Returns. Então, isso que eu acho bem interessante de jogo plataforma. E também, não sei se vocês assistiram, mas saiu na Game Trailers uma entrevista com o pessoal da Retro Studios. Eu fiquei muito contente de saber que esse era o projeto que a Retro estava trabalhando. Era o Donkey Kong Country Returns. Vocês chegaram a ver essa entrevista ou ainda não? Não, eu não assisti a entrevista. Não, eu recomendo ver. É, e para vocês, quem puder, assim, né, entender um pouco de inglês, vai na Game Trailers e vê a entrevista do Donkey Kong Country Returns. É bem bacana. Os caras da... Vou spoiler aqui um pouco a entrevista, mas vale a pena até para ver as imagens do jogo. É... Os caras, quando terminaram o Metroid Prime 3, né, eles queriam fazer outra coisa. Afinal, 3 anos fazendo Metroid, né, 3 anos não, 3 jogos de Metroid, foi quase uma década fazendo Metroid, né, porque é desde o GameCube, né. Isso. Os caras queriam fazer alguma coisa diferente. E aí eles tiveram uma reunião com a Nintendo, né, com o pessoal da Nintendo, o Miyamoto estava na reunião, e o Miyamoto olhando o trabalho deles assim, que sugeriu para eles assim, vocês não querem fazer um novo Donkey Kong? Uma aventura nova com o Donkey Kong, não sei o que, e os caras falando que sentiram um baita frio na espinha, que é uma responsabilidade enorme trazer esse feeling de volta, mas que e sendo uma nova aventura. Então é muito legal eles contando que eles se basearam no feeling. Eles jogaram o Donkey Kong 1, todos os Donkey Kongs do Super NES. A tarefa de casa foi jogar esses jogos. Os caras falaram que já devem ter terminado mais de 50, 60 vezes esses jogos. Ah, cara. Eles quiseram capturar o feeling. Fala aí. Não, só ia falar assim, que eu só não falo tanto do Donkey Kong Country Returns, porque falar bem de Donkey Kong é chover no molhado, né? Eu sou muito fã do Donkey Kong. Assim, mas o que eu espero mesmo que eles consigam mais trazer, porque assim, o jogo vai ser foda, isso não tem como, ninguém espera menos do que isso. Mas eu espero que eles consigam trazer aquele sentimento que o Donkey Kong passava, principalmente o 2, de solidão, quando você estava naquelas fases da água, aquelas fases de caverna. E assim, o que eu espero também bastante é a trilha sonora, porque a trilha sonora da série Donkey Kong é uma obra de arte, né? É, principalmente as fases da água, assim, que passa aquela sensação muito de, sabe, você tá mesmo perdido, tá ali na... solitário naquele lugar, né? Então eu tô muito curioso também pra saber quem que tá desenvolvendo essa trilha sonora do novo Donkey Kong. Então, são eles mesmo, vou te dar só boas notícias, cara, porque uma coisa que eles falaram muito do jogo é que você tem que prestar atenção no ritmo do jogo. O jogo, ele segue um ritmo. Então, nos chefes tem um ritmo, então a música, eles falaram que tá muito integrada com o que você tem que fazer. E uma coisa que eu achei bacana é que eles bolaram novos inimigos, não vão ser os mesmos inimigos, é uma nova história, é um novo jogo. E tem muitas novidades na jogabilidade, você tem co-op também, tem mudança de cenário, Donkey Kong faz muito mais coisa, ele assopra agora, ele bate no chão, eles prometeram uma interação bacana com o emote, né? Então eles estão há quase 3 anos trabalhando nesse projeto do Donkey Kong, e só mostraram agora. Então, era uma responsabilidade grande, eles só iam mostrar quando tivesse bom mesmo. E dois, também pela coragem da Nintendo de escolher uma empresa que trabalhou uma década num jogo de ação em primeira pessoa para trazer um jogo de plataforma, assim. Acho que foi totalmente diferente, né? Totalmente diferente, e um jogo que é tão bom na memória de todo mundo. Então, eu acho que é preciso muita coragem, tanto para topar quanto para pôr na mão. Epic Mickey, a gente já até comentou no pod que a gente falou dos hypes pro ano, né? dos hypes que a gente tem pros jogos do ano, e acho que ele só vem entregando isso daí. Little Big Planet 2 pra mim foi uma bela surpresa. Agora Rayman Origins também eu olhei, e Rayman Origins é download, né, pra Live Arcade e PSN, até onde eu sei. Exato. Eu também vi, fiquei bem impressionado. Ele tudo vai ser... 2D. Ah, eu ia perguntar, ele vai ser 3D ou vai ser desenhado em HD? Desenhado em HD. Aí é legal, e o que eu acho bacana desses jogos são todas aventuras novas, não são remakes. Diferentes do Earthworm Jim e do Rocket Knight, eles não são remakes. Os caras estão botando as franquias pra frente mesmo, estão explorando elas, acho que da melhor forma possível que é pra explorar. Então, pô, eu não sei, eu tô empolgado com o gênero plataforma. Por incrível que pareça, tipo assim, no final desse ano, vai... A não ser que apareça algo muito de diferente, mas passado E3 eu não acredito. Vai ser plataforma, né? Sim, pode ver que até que os maiores hypes da E3 agora são os jogos de plataforma, né? E outro que a gente ainda não comentou aqui, o Paper Mario vai ser o primeiro jogo de... Vai estar no lançamento do 3DS. Nossa, cara, eu acho... É sério, cara, isso aí? Paper Mario original, né? É lógico, é uma versão pro 3DS. Agora imaginei, tipo assim, o Paper Mario com aquela parada de... Eu acho que ele cai perfeito pra um 3D. Agora eu tô pensando mesmo. Paper Mario tem tudo a ver com esse o 3DS. Pra fora da... Nossa, demais, né? O Paper Mario também sou fãzaço. Eu joguei o primeiro e o segundo. Sabe o que vai aparecer? Aqueles livrinhos que você abre assim e tem uma dobradura que pula pra fora do papel. Já viu isso? É verdade. Porque a ideia dele já é essa, né? Vai ficar muito da então, hora. Então, eu acho que é incrível, né? Tipo assim, parece que é uma franquia que nasceu pra ser 3D. Paper Mario acho que nasceu pra ser 3D. E a escolha foi mais certeira e impossível. Você escolheu um Paper Mario pra estrear. Ele não escolheram um New Super Mario Bros., um Mario Bros., não. Paper Mario pra estrear no 3DS, que pelo jeito só vai ser ano que vem que a gente vai ver. Mas... eu também... mais um jogo de plataforma. Eu tô super empolgado. Eu também, cara. Eu espero que ele faça sucesso pra que a gente veja um novo, né? Um novo Paper Mario. Eu acredito que sim. Não sei, vocês sabem se o primeiro do Wii... O primeiro do Wii é um dos que eu quero jogar. Um dos motivos também de eu querer comprar um Wii é o primeiro Paper Mario pra ele. Eu achei sensacional quando eu vi a primeira vez. Muito bom, já joguei todo já. Pera, eu tenho simplesmente 4 Marios pra jogar a hora que eu comprar um Wii. 4 Marios. Tem o Galaxy 1, Galaxy 2, o New Super Mario Bros. E o Paper Mario. Só de Mario é 4. A gente acabou não falando tanto de Mario Galaxy do 2, que saiu agora, até porque a gente pretende fazer um cast aí sobre Mario Galaxy, mas o Mario Galaxy 2, eu acho muito difícil algum jogo esse ano bater. Muito difícil. Também acho. É candidato a jogo do ano, assim, praticamente pelo que vai sair o resto do ano, eu acho que não tem pra ninguém mais. Porque o que ele conseguiu foi um feito, assim. Quer pegar um jogo que já é aclamado, que todo mundo gosta, e melhorar ele em todos os aspectos, todos. Pegar e falar assim, vocês gostam desse? Então pega, toma o 2. Então, o que vocês acham do 2? É difícil, é uma sequência de um jogo bom. Superar o antecessor é raro. E superar em todos os aspectos, cara. Em todos, e não é só isso, cara. É o fato mesmo dele ter, tipo assim... Porque eu acho que review de site influencia muito na escolha do jogo do ano. Acho que você tem que ser coerente com as notas que você deu na hora que você vai premiar. Logo, os jogos que você deu a nota mais alta vão ser os seus, digamos assim... Os seus indicados, né? Então, ele no mínimo, que ele foi o jogo mais... Ele não é só o jogo mais bem avaliado do ano. Ele é o jogo mais bem avaliado da década. Porque Zelda Ocarina of Time tá há quantos anos como primeiro lugar do Game Rankings? Cara, ele foi lançado em 96. 96. Isso, correto? Não tenho certeza, mas põe aí que ele tem pelo menos aí uns 14, 12, mais de 10 anos, vai, vamos colocar. Mais de 10 anos, ou seja, no mínimo a gente tá falando do jogo, e que eu me lembre lá na época que analisaram o Zelda, foram 22 reviews, né? E hoje, acho que, se eu não me engano, outro dia eu olhei e um amigo meu falou, cara, você viu, o Mario Galaxy 2 tá em primeiro no Game Rankings, né? Só corrigindo, ele é de 98. 98, ou seja, 2008, estamos falando de 12 anos. Uma década não foi um chute ruim, né? Brigadão. Mas ele... Então, ele... Cara, ele passou um jogo... Ele passou um jogo que ficou 12 anos no topo como o jogo mais bem avaliado de todos os tempos. Nenhum outro jogo sequer conseguiu. E o que eu me lembro, que eu vi, ele estava com 44 reviews, ou seja, o dobro de reviews que Zelda teve. O que é mais difícil, você manter a média com uma quantidade maior de reviews. Ah, então, por incrível que pareça, em geração de FPS, online, o Diablo 4, pode ser que Mario levante pela segunda vez na geração o troféu de jogo do ano. Um jogo de plataforma. Isso é o que eu acho, assim, que esses jogos, plataforma, agora que estão esse hype absurdo, e vim provar que, assim, agora a gente tá na era do HD, né? Então a gente tem jogos HD com resolução absurda, com modo online, com um monte de coisa, conteúdo por download, e o Mario Galaxy 2 não tem nada disso, nada. Ele não é HD, ele não tem modo online, ele não tem nada. E, assim, ele foi considerado, provavelmente vai ser o melhor jogo do ano, e é pra mostrar, assim, que o que mais importa no final das contas é a diversão, né? Porque você joga videogame não pra babar em CGs bonitas e gráficos super bem feitos e tal, mas é pra você se divertir, né? E é exatamente isso que eu acho que é o foco do Mario, assim, do jogo. E poucas desenvolvedores conseguem trazer isso em todos os seus jogos, né? Que é trazer a diversão absurda pro gamer, né? Eu acho que esse que é o segredo do Mario, assim, né? É porque no final das contas o que você tem mesmo é a diversão. Sim, a experiência como um todo. Eu lembro até hoje de quando o Mario Galaxy ganhou como game do ano em vários sites. Eu lembro do vídeo da Game Trailers, né? Que eles fizeram pra escolher o game do ano. E tipo assim, entre os três concorrentes, assim, eles ficaram entre o Call of Duty 4, o Halo 3 e o Mario Galaxy 1. Eles falaram, foi muito difícil escolher entre os três jogos. Mas a nossa escolha foi Mario Galaxy. E pelo seguinte, eles falaram que o Call of Duty, o Halo, para você tirar a mesma diversão, digamos assim, que você tira do Mario, você precisa ter uma conexão online, você precisa ter uma lista de amigos. Ou seja, se você for para uma ilha deserta com eles, você não vai se divertir 50% do que você se divertiria se tivesse com uma conexão à internet. E o Mario não precisava de nada daquilo. Se você tem 10, 15 minutos para jogar para pegar umas estrelinhas, você se diverte. Se você tem 3 horas para jogar direto, você se diverte. Se você tem meia hora pra jogar, você se diverte. Você não precisa de lobbies, é diversão simples e direta. Então, por esse quesito, eles selecionaram que Mario deveria ser o jogo do ano em cima desses outros dois jogos, que são dois jogaços. Mas por causa disso, tipo assim, que a diversão neles era algo muito mais complexo de você obter, né? Dava muito mais trabalho você entrar numa sala, logar, pegar o match, sair matando, do que você simplesmente ligar o videogame e carregar o teu save e tá na fase já. Eu concordo, cara, eu concordo plenamente com isso, assim, até porque a vida hoje é mais corrida, então você acaba não tendo tanto tempo pra sentar e jogar videogame com aquela paz que você gostaria de ter, né? Então, o jogo mais facilitado pra você, assim, que nem o Mario Galaxy 2 aqui, eu consigo, que a gente tá gravando agora, eu posso sentar aqui meia hora, pegar algumas estrelinhas e dormir, né? Agora, não, se eu for pegar, botar o Modern Warfare 2 aqui, esperar logar numa sala... Por exemplo, Final Fantasy XIII, que é um jogo que eu adoro. Só que eu não vou colocar pra jogar meia hora, porque eu sei que eu não vou fazer nada em meia hora no jogo, né? Tipo, eu vou conseguir download no save, matar, tipo, passar por 10 lutas e salvar de novo, não vou evoluir. Eu acho que um dos segredos é esse, é a nossa vida também que é corrida e requer um tipo de jogo assim. É, a plataforma consegue entregar, digamos assim, diversão, tanto em grandes doses, quanto isso... Quanto em pequenas gotas, assim, doses homeopáticas, eu acho isso bem bacana. E é o resumo, né? Show de bola. Por isso que o gênero tá aí, continua firme e forte, e a gente viu tanta coisa bacana aí nessa última E3. E por isso também que a gente resolveu fazer esse pod sobre eles. É verdade. Ah, eu também gostaria de saber a experiência de todo mundo aí que jogou jogos de plataforma, porque eu sei que todo mundo tem muita história pra falar de jogos de plataforma, pelo menos os mais velhos, como a gente, né? Então coloquem aí também nos comentários quais os jogos que vocês jogavam a noite inteira e divida com a gente. E também por motivos, assim, meio que óbvios, né? A gente não falou sobre todos os jogos de plataformas que existem, porque... Não tem como, né? A gente escolheu os que mais marcaram a gente. Aí, coloquem aí os jogos que vocês... Pode ser até vocês. Que algum dos que marcaram vocês também marcaram a gente bastante, só que a gente não lembra. Corrijam as nossas injustiças. Corrijam as nossas injustiças através do mural. É pra isso que ele existe, pra equilibrar o nosso cast. Ah, então galera, beleza. Esse foi o nosso cast sobre plataformas, né? Jogos de plataforma. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio do OrionCast. Até lá.